Ficheiro 88, página 578, capítulo 31, dia de pagamento. Houve uma ligeira batida na porta e Jenny entrou carregando um traje azul dobrado num dos braços e um chapéu na outra mão. Olhou para o irmão com ar crítico, em seguida assentiu a cabeça. Sim, a camisa está boa e alarguei-te o casaco. Estás mais largo de ombros desde que te vi pela última vez. Inclinou a cabeça para o lado com ar crítico. Fizeste um belo trabalho com eles, até ao pescoço pelo menos. Senta-te ali e eu trato do teu cabelo. Apontou para o banco junto à janela. Do meu cabelo? O que tem de mal o meu cabelo? Perguntou Jamie erguendo a mão para verificar. Tendo crescido até à altura dos ombros, ele amarrara-o como de costume com uma fita de couro para o manter longe do rosto. Sem perder tempo com conversa, a irmã empurrou-o, obrigando-o a sentar-se no banco. Desatou a tira de couro e começou a escová-lo vigorosamente com a escova de tartaruga. — O que tem de mal o teu cabelo? Perguntou ela, retoricamente. — Bem, vejamos. Para começar, tem plantas. Arrancou um pequeno objeto castanho delicadamente da sua cabeça e deixou-o cair em cima do toucador. E restos de folhas de carvalho. Onde é que estiveste ontem? A fuçar debaixo das árvores como um porco? E mais nós do que uma miada de fios de lã lavados. Ai, quieto, Roy! Com a testa franzida de concentração, pegou num pente e desfez os nós, deixando uma cabeleira lisa e brilhante em tons dourados, acobreados, cor de mel e castanhos, todos cintilando à luz do sol da manhã que entrava pela janela. Jenny espalhou-os nas mãos, sacudindo a cabeça. Não consigo imaginar por que razão o bom Deus quis desperdiçar um cabelo assim num homem, observou. Em alguns lugares parece o pelo de um veado. É maravilhoso, não é? Concordei. Olha, onde o sol o descorou por cima, formaram-se estas lindas listas douradas. O objeto da nossa admiração olhou furioso para nós. Se vocês as duas não pararem com isso, rapo o cabelo. Estendeu a mão ameaçadoramente em direção ao tocador onde estava a navalha. A irmã, ágil, apesar do enorme volume da gravidez, bateu no pulso dele com a escova. Ele gritou. Depois gritou outra vez, quando ela lhe puxou o cabelo para trás. Quieto, ordenou. Começou a separar-lhe o cabelo em três espessas madeixas. Vou fazer um penteado apropriado, declarou satisfeita. Não vou deixar que recebas os teus arrendatários a parecer um selvagem. Jamie protestou baixinho, mas submeteu-se aos cuidados da irmã. Prendendo habilmente um ou outro fio solto pelo meio, entrançou o cabelo num rabicho espesso e formal, amarrando as pontas firmemente com um cordel. Em seguida, enfiou a mão no bolso, tirou uma fita de seda azul e triunfalmente deu um laço. Pronto, exclamou. Bonito, não? Virou-se para mim para confirmar e tive de admitir. Os cabelos, firmemente presos, destacavam o formato da cabeça e as linhas ousadas do rosto. Limpo e bem vestido, numa camisa de linho branca como neve e bragas cinzentas, era uma bela figura. Especialmente a fita, disse eu, contendo a vontade de rir. Da mesma cor dos olhos dele. Jamie olhou furioso para a irmã. Não, disse sucintamente. Nada de fitas. Não estamos em França, muito menos na corte do rei Jorge. Não me interessa se é da cor do manto da Virgem Maria. Nada de fitas, Janet. Está bem, chato. Pronto. Tirou o laço e deu um passo para trás. Sim, estás bonito, disse com satisfação. Em seguida voltou os olhos azuis penetrantes para mim. Disse batendo com o pé pensativamente. Como eu chegara mais ou menos vestida com trapos, fora necessário mandar-me fazer dois vestidos o mais depressa possível. Um de tecido rústico para uso diário e um de seda para ocasiões importantes como esta. Boa na costura de ferimentos e não de roupas, eu ajudara no corte e nos ajustes, mas fora obrigada a deixar os adornos e as costuras para Jenny e Sra. Crook. Fizeram um belo trabalho e a seda amarela, da cor da prímula, ajustou-se ao meu corpo como uma luva, com pregas profundas caindo para trás por cima dos ombros e transformando-se num farto e pomposo drapeado da saia rodada. Cedendo à minha recusa absoluta em usar espartilhos, haviam astuciosamente reforçado a parte de cima do corpete com barbas de baleia, impiedosamente arrancadas de um velho espartilho. Os olhos de Jenny percorreram-me dos pés à cabeça, onde se demoraram. Com um suspiro, pegou na escova. Tu também, disse. Sentei-me, o rosto vermelho, evitando os olhos de Jamie, enquanto ela retirava cuidadosamente galhinhos e pedaços de folhas de carvalho dos meus caracóis, depositando-os no toucador, ao lado retirados do cabelo do irmão. Finalmente, o meu cabelo, depois de penteado, foi apanhado. Ela enfiou a mão no bolso e retirou uma pequena touca de renda. Pronto, disse, prendendo-a com firmeza por cima do monte de caracóis. Touca de renda e tudo. Estás com um ar muito respeitável, Claire. Presumi que fosse um elogio e murmurei qualquer coisa em resposta. Tens alguma joia? Perguntou Jenny. Sacudi a cabeça. Não, receio que não. Só tinha as pérolas que o Jamie me deu no nosso casamento. E essas? Nas circunstâncias da nossa partida de Leor, as pérolas eram a última coisa em que pensaria. Ah! Exclamou Jenny, lembrando-se repentinamente. Enfiou a mão na bolsa que estava sobre o toucador e puxou triunfalmente o colar de pérolas. Onde arranjaste isso? Perguntei espantada. O Murtagh trouxe-o hoje de manhã, respondeu. Voltou a Leor durante o julgamento e trouxe tudo o que conseguiu carregar, achando que iríamos precisar se conseguíssemos fugir. Procurou-nos na estrada para cá, mas nós havíamos ido para a colina primeiro. Ele ainda está cá? Perguntei. Jamie colocou-se atrás de mim para prender o colar. Sim, está lá embaixo a comer tudo o que há na cozinha e a infernizar a senhora Crook. Fora as suas canções, eu só ouvira o homenzinho magro e musculoso pronunciar menos de 3 dúzias de palavras durante todo o período em que nos conhecemos. E a ideia de estar a infernizar alguém era incompatível com ele. Ele devia sentir-se perfeitamente em casa em Lallybroch, pensei. Quem é o Murtagh? Perguntei. Quero dizer, é teu parente? Jamie e Jenny pareceram admirados. Sim, disse Jenny. Virou-se para o irmão. Ele é o quê, Jamie? Tio do primo em segundo grau do pai? Sobrinho. Corrigiu ele. Não te lembras? O velho Leo tinha 2 rapazes. E depois coloquei as mãos sobre os ouvidos, assintosamente. Isso pareceu fazer Jenny lembrar-se de alguma coisa, porque bateu palmas. Brincos! Exclamou. Acho que tenho uns de pérolas que irão combinar muito bem com o colar. Vou buscá-los. Desapareceu com a sua rapidez de sempre. Por que é que a tua irmã te chama Roy? Perguntei curiosa, enquanto ele amarrava um lenço de pescoço diante do espelho. A expressão do seu rosto era a de um homem a travar uma batalha mortal com o inimigo, a mesma que todos os homens fazem quando estão a dar o nó à gravata. Mas ele descerrou os lábios para me sorrir. Ah, isso! Não é o nome inglês Roy. É um apelido carinhoso em gaélico, a cor dos meus cabelos. A palavra é Ruad, que significa vermelho. Teve de soltrar a palavra e repeti-la várias vezes, até eu poder perceber a diferença. Soa ao mesmo para mim, Roy, disse eu sacudindo a cabeça. Jamie pegou na bolsa e começou a guardar os objetos que haviam saído quando ele puxara o colar de pérolas. Ao encontrar um pedaço emaranhado de linha de pescar, esvaziou o conteúdo da bolsa em cima da cama, formando uma pilha. Começou a separar as coisas, enrolando laboriosamente os pedaços de linhas e cordéis, encontrando os olhos soltos e enfiando-os outra vez no pedaço de cortiça onde ficavam normalmente. Aproximei-me da cama e inspecionei a coleção. Nunca vi tanta quinquilharia na minha vida, comentei. És um ladrão inveterado, Jamie. Não são quinquilharias, disse ele, picado. Todas essas coisas têm utilidade para mim. Bem, as linhas de pesca e os anzóis, sim. E o cordel para armadilhas, até admitindo-se com esforço a bucha e as balas de pistola. Realmente, às vezes, andas com uma pistola. E a cobra que o Willy te deu, isso compreendo. Mas e as pedras? E a concha de um caracol? E um pedaço de vidro? Inclinei-me para examinar de perto uma massa peluda e escura de qualquer coisa. O que é? Não é, pois não, Jamie. Por que raio andas com a pata ressequida de uma toupeira na bolsa? Contra o reumatismo, é claro. Arrancou o objeto debaixo do meu nariz e enfiou de volta na bolsa de pele de tchugo. Claro, concordei, examinando com interesse. O seu rosto estava ligeiramente ruborizado de vergonha. Deve funcionar, não tens nenhuma articulação a ranger. Tirei uma pequena bíblia das bugigangas restantes e folheei-a, enquanto ele enfiava de novo na bolsa o resto do seu valioso material. Alexander William Roderick MacGregor, li em voz alta o nome na folha de rosto. Disseste que tinhas uma dívida para com ele, Jamie. O que quiseste dizer com isso? Ah, isso. Sentou-se ao meu lado na cama, tirou-me o pequeno livro da mão e folheou delicadamente as páginas. Contei-te que ela pertencia a um prisioneiro que morreu em Fort William, não era? Sim. Não o conheci. Morreu um mês antes da minha chegada. Mas o médico que me deu falou-me dele enquanto me tratava das costas. Acho que precisava de falar com alguém sobre isso. E não podia falar com ninguém da guarnição. Fechou o livro, mantendo-o sobre o joelho, e olhou pela janela o alegre dia ensolarado de outubro. Alex MacGregor, um rapaz de aproximadamente 18 anos, fora preso pelo crime comum de roubo de gado. Um rapaz bom e sossegado. Parecia provável que cumpriria a sua pena e seria solto sem incidentes. Entretanto, uma semana antes de ser solto, foi encontrado enforcado na estrebaria. Não havia dúvida de que ele se suicidara, segundo o médico. Jamie acariciou a capa de couro do pequeno livro, passando o largo polegar sobre a encadernação. E não disse exatamente o que ele próprio achava que tinha acontecido, mas disse que o capitão Randall tivera uma conversa em particular com o rapaz uma semana antes. Engoli em seco, sentindo um frio repentino, apesar do dia ensolarado. E achas? Não. A sua voz era suave e firme. Não acho. Sei. E o médico também. E imagino que o sargento-mor também tinha a certeza. E foi por isso que morreu. Espalmou as mãos abertas sobre os joelhos, olhando para as longas articulações dos seus dedos. Grandes, fortes e competentes. As mãos de um agricultor, mãos de um guerreiro. Pegou na pequena Bíblia e guardou-a na bolsa. Vou dizer-te uma coisa, Modwin. Um dia o Jack Randall vai morrer pelas minhas mãos. E quando estiver morto, enviarei este livro à mãe de Alex MacGregor, com o recado de que o filho foi vingado. O ar de tensão foi quebrado pela volta repentina de Jenny, agora resplandecente em seda azul e com a sua própria touca de renda, trazendo uma caixa grande vermelha de marroquim bastante desgastada. Jamie, os Curran já chegaram e o Willie Murray e o Jeffrey. É melhor desceres e tomares outro pequeno almoço com eles. Já pus na mesa arenque salgado e pão fresco e a senhora Crook está a fazer bolos com doce. Ah, sim, Claire, desce quando estiveres pronta. Levantando-se apressadamente, parou o tempo suficiente para me puxar e me dar um beijo rápido, mas firme, desaparecendo em seguida. O som dos seus passos ecoou ruidosamente pelo primeiro lance de escadas, arrefeceu um pouco no segundo, até adotar um ritmo mais adequado à entrada de um proprietário de terras, quando se aproximou do andar térreo.